86. 86, obrigado, boa noite, boa noite, 9. Boa noite, bom povo. Tá. Salvador, boa noite, eu vou 1896, passando a posição Duda. Gol 1896, chame passando externo com o trem embaixo travado, o ajuste é no 08. No 08, acusado no externo, gol 1896. 6-0 na PUCA, o 5-10. Afirmativo, azul 4062, o gate é o 08. Sou externo, por baixo travado, gol 1896. Chegou no 896, tá livre o pouso na 10, o vento é 160 graus, 09 nós. Livre pouso na 10, gol 1896. Web 6746, após o TAP, desce para 2000. O ajuste 1098, autorizado em LLS, reporte estabilizado. Desce para 3000, com 1018, reporte estabilizado, estacionamento. Web 6746, negativo. Após o TAP, desce para 2000 pés. O ajuste 1098. Estimativa, após o TAP, desce para 2000, com 1018, reporte. O senhor vai sair na Pesolo 41? É a Momo Transição Prova. Gol no 896, no solo aos 25, táxi pela Alfa Juliette, o gate é o 04. Alfa Juliette 04896. Pode almoçar com o 1606, tem essa informação, Ok, o 1606, tá pronto pra cópia? Afirmo. Autorizado, Campina Grande, nível 390, via Pesulu 10, até Neuma, após Neuma, DCT Campina Grande. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Pucca, transição Zipar, o controle 120, decimal 8, acione 5167. Solidar 390 para Campina Grande, Upper Zulu 10, Neuma, direto Campina Grande. Colada 10, subida, saída Pucca, Zipar, controle 128, transponde 567. Correto, vou no 606, chame pronto no gate 5. Chama lá no 0.5. Pega acionamento, vou no 714, ponte 2. Vou no 714. Aguarde só um instante, temos a aeronave da companhia que já foi autorizada aqui para prosseguir para o gate 4. Assim que a mesma parquear, o senhor será autorizado, ok? No gate 02. A previsão é mais 3 minutos. Pega 714. Sete no quadro, autorizado o pushback e acionamento, chame táxi. Alfa táxi, 7 no quadro. Salvador, boa noite, Santos 3170, passando 180 para o 150. Santos 3170, boa noite, eu estou na identificação. Desce para 2 mil pés na chegada Mari, o ajuste 1-0-8. Sente na Mari para 2 mil pés, ajuste 1-0-8, Santos 3170. Webjet 6746, localizador 1-0. Web 6746, completa final de motor de 1-1-8-6. Completa de 6, legal, boa noite. Boa noite, bom ponto. O 1-7-1-4, táxi à direita e chame pronto no ponto de espera da 1-0, ajuste 1-0-8. 1018 vai chamar quando pronto no ponto de espera, o gol 1-7-1-4, sai na direita. Salvador, muito boa noite, gol 1994, está sente na informação, Charlie, atualização de tráfego para Maceió. Gente, boa noite, vou no 994, só um instante, a cópia para Maceió, subida é a Pouca com transição Caju. Pouca Caju, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Webjet 6746, o ILS, baixado travado, 1-0. Boa noite, Web 6746, avistado, tráfego ajuste 1-0-8, pouso autorizado na 1-0, o vento é 1-7-0 graus, 1-0-9. Autorizado pouso, com 1-0-9. Era pronto, 7-4. Gente, gol 7-4. Observe um Boeing da Webjet na curta final da 1-0. Assim que a aeronave pousar, está autorizado a alinhar e manter 1-0. Gol no 7-4. Gente, após a passagem do tráfego, alinha e mantém 1-0. O gol no 7-4. Pronto, cópia. Um minuto, por gentileza. 994, pode prosseguir então, 994. Gente, tá autorizado Maceió, nível 350, via Peruísque 58, até Orago, após DCT Maceió. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 120.8, acione 5163. 0 para Maceió, autorizado via Peruíque 58, Orago, após DCT Maceió, decolada 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Caju, 208 no controle, 563 no transponder, o gol 1994. Correto, gol 1994, chame pronto no portão 13. Chamar gol 1994. Sete-meia-sete-quatro-meia, no solo aos 37. Táxi via Alfa e Juliette. O gate é o 02. Alfa, Juliette, 026746. O gol 1714, complete o alinhamento. Após, tem livre a decolagem da 1-0. O vento 1-60 graus, 1-3-9. Gente, ali decola da 1-0, gol 1714. 7 no 4, decolado aos 39, chame o controle em 120.8. Boa viagem. 1208, bom trabalho, 7 no 4. Tolete. Boa noite, 17 no 4, decolado, curvando a esquerda agora, proa 040, desvio informações. Gente, após desvio, voa Puca, sobe e mantenho 230, tá sob contato radar. Gente, sobe e mantém 230 após desvio Puca, gol no 7 no 4. Salvador, boa noite, chegou no Minha 06 para o peccionamento no 06. Autorizado, vou no Minha 06, no portão 5, chame táxi. Chama da táxi, Minha 06. Puca 17 no 4, extensão pro 230. Gente. Três ano 70, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado da 3170. estacionamento, gate 3, gol 1944. Trip 5317, aguarde um instante a cópia. Confirme a última aeronave que modulou só a torre. 994, gol para posicionamento do 3. Ok, o gol no 994, aguarde um instante no gate 3. Temos uma aeronave da companhia que vai iniciar o táxi em mais um instante e vai ingressar na Taxi Índia. Aguarde a liberação. Perdão, 994, gol. O 35317 para a cópia. Trip 5317 autorizado Belém, o nível 380, via Pesulu 41, até a posição Pires. E após a posição Pires, prossegue de acordo com o plano. A decolagem da 10 com curva à esquerda, subida Momo, transição Trova, controle 120.8, acione 5172. Autorizado Belém 380. Reto, trip 5317, chame quando pronto no portão 1. Solo, é o voo 1606, pode atualizar o da companhia, o 03, senão vou ter que fazer um checklist. Ciente, o voo no 606. O voo no 994 está autorizado, por tiver aqui acionamento no gate 3, chame táxi. Ah, bom, voo 994. Estabilizou? Estabilizou, tá 3177. Completa final, chama torre 1, 186, bom pouso. 186 com a torre, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, da 3170, passando Índia Serra com o trem baixado travado. Boa noite, da 3170, avistado o tráfego, ajuste no 018, em livre o pouso na 10, o vento 160 graus, 139. Gente, autorizado o pouso, ajuste no 018, da 3170. Para o táxi, o voo 1994, nós temos 111 a bordo, 2 horas e 44 de autonomia, alterna Salvador. Sim, Acidente, gol no 994, tá livre o táxi à direita, chame no ponto de espera, dá 10, pronto pra decolagem, ajuste 10 no 8. Tá lá no ponto de espera, o gol 994. CP 1397, aguarde um instante, temos duas aeronaves da Gol que vão iniciar o táxi, aguarde a liberação. Do Gol 1896. Gol 1896, boa noite, prossiga. Tá no 4, também já está pronto para pushback e acionamento e autorização 370, por gentileza, para João Pessoa. Ciente, gol 1896, número 2 no setor para o pushback. Aguarde um instante a cópia.